972 para o pushback acionado. Sou Salvador Rio 5972, pushback acionado. Salvador, Rio 5972 para o pushback acionamento. Rio 5972, autorizado, chama pronto para o táxi. Chamada para o táxi, Rio 5972. Salvador, boa noite, o WebJet 5796, final 90. Boa noite, cheque o trem. Sim, baixo travado. Autorizado o pouso, 040 grau, 03 nós. Depois 10, 10 no 4. 10 no 4, afirma. É. 5972, acionado para o táxi com 3 a bordo, 3 e 10 de autonomia, alterna Guarulhos. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 1 a 0, 3 a bordo, Guarulhos, autonomia. 3 e 10, senhor. 3 e 10. Pontecela, Dona Zero, Rio 5972. Autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter, Dona Zero, Rio 5972. Libere jet 57 no meio, no solo aos 45, libere a direita. Na Eco, ou Fox, após Alfa, Juliette, posição 05 do pátio 3. Confirma. Eco, Foxtrot, Alfa, Kilo, Pátio 3. Eco, Foxtrot, Alfa, Kilo, Pátio 3, 57 no meio. E o 5972. Pista livre, autorizado decolar. 040 grau, 03 nós. Livre decolagem, Rio 5972. Rio 5972, decolou aos 47, chama o controle, boa noite. 098, boa noite. Oxenor em Salvador, muito boa noite. Oxenor 6224 para Salvador, nível 240, pronto para cópia. Para Aracaju. Aracaju, confirmo. Autorizado Aracaju, nível 190, pré-autorizado 190, via Golf 677, saída Puca, transição Caju. Curva esquerda após decolagem, controle 119.8, transponda 5472. Autorizado nível 190 pela Golf 677, saída Puca, Caju, com curva esquerda 19.8, é o controle 5472, aciona 6224. Correto, chama pronto para acionar. Chamará. Autorizado, chama o pronto pro táxi. autorizado, táxi. Via Bate 1, Índia, ponto de espera 10. Salvador, Chané 6224, na pole position, na Uno, para pushback acionamento. Após a passagem do Boeing 727 da Total, autorizado. Vai monitorar o Total, autorizado, 6224.